Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, nós lemos assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Diga comigo: antes crescei na graça e no conhecimento. Diga ao seu irmão: crescei na graça e no conhecimento. Diga ao irmão do outro lado: crescei. A Bíblia diz: crescei, irmão, na graça e no conhecimento. É uma declaração do Senhor Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento. Hoje pela manhã estudamos a necessidade de nós crescermos no conhecimento. E eu quero repetir mais uma vez sobre a sua vida. Eu louvo a Deus porque você é um discípulo do Senhor. Um discípulo é interessante. Uma história que eu ouvi logo que eu comecei a estudar sobre discípulo é que um rapaz queria muito ser discípulo de um grande mestre na cidade. E ele tentou, e ele insistia, e ele queria ser discípulo, e ele insistia, e ele pedia, e ele importunava o mestre. E um dia o mestre falou: esse rapaz está mesmo querendo, então eu vou abrir uma oportunidade para ele. E chamou ele e falou assim: ah, você vai ser meu discípulo. E o rapaz ficou todo feliz e todo sonhador com o futuro daquilo que seria o sonho da vida dele de ser igual ao mestre e aquilo que seria possível agora. Então ele foi morar na casa do mestre. Venha, pega sua mala e vem morar na minha casa. Mas precisa morar, não. Você vai morar. Um discípulo tem que morar na casa do mestre. Você vai aprender tudo. Você vai ver tudo. Você vai saber tudo. Eu vou te passar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi. E aquele rapaz entusiasmado armou sua malinha e foi para a casa do discípulo e chegou lá no primeiro dia do mestre. E chegou lá no primeiro dia, o mestre falou com ele assim: pega aquele balde, pega aquele pano e hoje você vai limpar todo o chão da casa. E o rapaz ficou assim meio em dúvida: mas por quê? O que é isso? Mas tudo bem, é só precisou de um favor e eu vou fazer. No dia seguinte, ele disse: você vai pegar a enxada e você vai capinar todo o terreno lá fora, porque a gente não deixa nascer o matinho, deixa tudo limpinho. O rapaz ficou assim: mas coisa esquisita, mas talvez é só mais um favor e tudo bem. Quando terminou a semana, o rapaz estava injuriado, questionando aquilo. Eu estou achando que eu fui enganado por esse mestre. Eu estou achando que ele me trouxe para cá para eu fazer faxina para ele, para eu limpar essa casa, para eu cuidar de um monte de coisa para ele. E agora até fazer comida eu estou fazendo. E quando terminou a segunda semana, ele já estava cansado de tanto trabalho. E ele falou: ó, mestre, eu vou embora, eu não quero saber desse negócio, porque eu fui enganado, eu vim aqui para ser seu discípulo. E o senhor falou que ia me ensinar tudo. E o mestre disse: mas eu vou, eu estou te ensinando tudo. Se você quer ser meu discípulo, você vai ter que aprender como eu vivo, o que eu faço, como eu faço, em tudo. E a gente conversa aqui, a gente fala, irmão, a gente se entusiasma, a gente canta: eu quero ser semelhante a Jesus, quero ser discípulo de Jesus, discípulo de Jesus. Mas, irmão, nós temos que ponderar bem. Porque a historinha do mestre e do discípulo é literalmente o que Jesus faz. Você quer ser meu discípulo? Quero. Você quer não apenas ter o título de cristão, mas ser um Cristo mesmo? Discípulo meu? Quero. Então você vai lavar chão, você vai capinar o quintal, você vai fazer tudo. Não é só o que você sonhava no glamour de ser discípulo. Para você ser um discípulo, você tem que ralar. Essa é a nossa expressão. A Bíblia fala disso assim: o reino é tomado por esforço. E nós temos uma ideia um pouco equivocada da igreja, do reino, em que a gente acha que é só ir ao culto, pediram a Jesus, Jesus derrama tudo, Jesus faz, Jesus acontece. Mas não, irmão, há um processo, há uma caminhada árdua na presença do Senhor, no reino de Deus. É maravilhoso, sim, mas não é o que o inimigo tenta nos fazer acreditar, um passe de mágica. Caminhar com o Senhor, crescer no Senhor, representa um esforço de vida, de decisões, que afeta toda a nossa história. Mas ao invés desse esforço, muitos de nós preferem um esforço multiplicado para conseguir lidar com a vida. Para tentar a vida. Vamos ver se vai dar certo. E os anos se passam. E a gente até vive. Mas a gente não constrói, não edifica, não estabelece, não se torna aquilo que é o projeto de Deus. E nós estamos caminhando é para sermos cada dia mais discípulos de Jesus. Amém, meu irmão? Você já ouviu isso aqui? Você já ouviu essa expressão aqui? Sim ou não? Você concorda com essa expressão na sua vida? Sim ou não? Você quer isso na sua vida, irmão? Amém. Não é apenas por uma ideia, uma filosofia religiosa. Ah, que lindo. Não. Eu estou entendendo que eu não vou bem em nenhuma outra área da minha vida sem Jesus. Eu estou entendendo que eu posso até imaginar que estou prosperando em alguma área da vida, mas sem Jesus, tudo é uma grande fantasia. Eu preciso do governo de Cristo na minha vida. Eu preciso que Ele opere em mim, me transformando cada dia mais. As coisas à minha volta só serão transformadas se eu for transformado. É verdade. Tinha uma frase no outdoor aí um tempo: se você é transformado, tudo à volta se transforma. É verdade. Nós precisamos entender isso. Mas o complemento de tudo isso, ou o que viabiliza tudo isso, é que além de sermos discípulos, nós temos que fazer discípulo. Então diga ao seu irmão, não é só ser discípulo. Precisa fazer discípulo. Quando o Senhor Jesus diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Você sabia que Deus deu essa ordem a mim e a você, irmão? Olha, eu posso te dizer uma coisa que eu não tenho receio nenhum. Eu trabalho na melhor organização da terra. Eu tenho o melhor chefe da terra, eu tenho o melhor trabalho. Se alguém disser a você, mas pastor tem uma vida muito boa, tem mesmo, irmão. Pastor tem a melhor vida desta terra, pode acreditar. Que coisa maravilhosa é trabalhar para o Senhor a fim de fazer discípulo. A questão é que se na religião convencional a gente achava que pastor era só o Sóstenes, que pastor era só alguns, eram alguns que iam para o seminário e fazia, e tinha o título, e tinha... Você está enganado. A Bíblia está nos ensinando, e nós estamos aprendendo que todos nós somos chamados para ser pastor. Diga à pessoa que está do seu lado, você foi chamado para ser pastor. Pastora, pastora mesmo. Porque isso não é título, irmão. Se isso foi um cargo, e é um cargo no sistema hierárquico, eclesiástico, religioso, nós estamos ensinando e nossos filhos e as próximas gerações saberão. Não é assim que se olha. Não é assim que se vê esse nome que a Bíblia chama de pastor. Pastor é alguém que cuida de vidas. E eu e você fomos chamados para cuidar de vida. A figura eclesiástica do sacerdote, que tanto pode ser um pastor, ou um padre, ou um guru, ou qualquer outro nome que derem, ela é só uma figura da religião. Na estrutura humana terrena, a paróquia tem que ter um padre. Na estrutura humana terrena, a igreja tem que ter o pastor líder. Na estrutura humana da família tem que ter o pai. Mas o líder é só alguém que é chamado por Deus para conduzir a todos os filhos a serem pais abençoados, abençoadores, que cuidam de vidas. Esse é o propósito do Senhor. Então, se eu sou pastor da igreja, se a Dani é uma pastora da igreja, saiba que nós apenas somos líderes que Deus colocou aqui, não por mérito algum, mas porque Ele decidiu para que você fosse conduzido a ribeiros de águas, a pastos verdejantes e possa também ser um que cuida de vidas. E talvez você tenha o privilégio também de ser um que cuida de vidas lá na engenharia. Talvez você tenha o privilégio de ser um que cuida de vidas lá na advocacia. Talvez você tenha o privilégio de ser um que cuida de vidas lá no correio. Talvez você tenha o privilégio de ser um que cuida de vidas lá na sua empresa, no seu emprego. Mas Deus te levantou e te chamou para ser alguém que cuida de vidas. Irmão, se nós estamos no lugar certo, exercendo a função para a qual nós somos chamados, pode ter certeza que nós frutificaremos, nós prosperaremos. É uma verdade do Senhor. Pode ter certeza que o motivo pelo qual muitas coisas não prosperam na vida de muita gente é porque estas pessoas ainda não estão no centro do propósito de Deus. Cuidar de vidas.